Carrier, climb 260, call the passo field. Bruno, acima de identificação, vigilância, Master nível 390, aguardando chegar a carga em Salvador. Agora poderia para o Zão, tá 32 no meio, só pode parar o controle? Então 312 no meia, mantenha a chegada pós-cario na previsão. Positivo, senhora, vai manter então, manter a cario, usar 312 no meia. Luna 777, passa nível 120, chame Recife 133.25, a perna 126.4. É, 133.25, 264.777, graças, boa tarde. Papa Alfa, Tango Tango, confirma espada para pouso. 1 no meia, Alfa Tango Tango. 1 no meia. Gol 1754, desça para 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 4. Para 2000, 1 no 0, 1 no 4, gol 754. Papapá, Alfa, Tango, Tango, 38 milhas, Nordeste, Salvador, chame Recife, 126.85, alterna 125.45, Alfa, Tango, Tango. Gente, 126.85, alternando 2455, Alfa, Tango, Tango. Alternado 125.45. 125.45, Alfa, Tango, Tango, grato. Paulo, Gilmer, para Delta. Confirme, Brasil. Juliette, Bravo Delta, passo para lá. Tá, 9396, desça para 3000 pés, ajuste no 0 no 4. 3014, 9396. Juliette, Bravo Delta, aguarde autorização, altímetro 1014. 1014. Zona no meio estabilizada? Estabilizada, zona no meio. Complete final, chame torre 118, decimal meia. Zona no meio. Gol no 754, autorizado final LS, aposta estabilizada. Chamada estabilizada, gol no 754. Paulo, o Bravo Delta poderia acionar para aqui na situação da cabine, no Santo Rio? Houve a esquerda na proa 2-2-0, proa 2-2-0, está autorizando através de Emília Aldoa na proa de Porto Seguro, gol 1-5-0. 3-4, desça para o nível 050. Fado 050, 3-2-3-4. Retaguarda. Aguarda, 3-1-1. No meio avistado, pista livre, operando cabeceira 28, ajuste 1014, o vento é 190 graus, 4 nós e os últimos 90 metros impraticáveis. Está autorizado posto a 32 no meio. Posto 28, com 1014, apenas os últimos 90 impraticáveis, 32 no meio. Afirmo. Torre Salvador, uma... Boa tarde, 4107 azul, ponte de espera da 28, visual com tráfego na final, pronto para decolagem. 4107. Mantém quanto espera, 4107, azul. Acionado, aguardando a autorização, o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, aguarde. Complete na LS Lulu, chame torre 118, décimo meia. Torre 18 meia, boa tarde. Três quatro, deixa para 3.000 pés, ajustando 014. Para 3.000, vou no 014. Três oito, nove cinco, confirme dados. 42 a bordo, 4:30 galeão. 8001 no confirme mais. Você tem uma análise de redução para ponto 7.6. Golf no ponto de espera, chame torre na frequência 1.98.6. Engolf, Golf 18.6, já voltou a frequência da torre? Afirmativo. 3191 pode iniciar? 3895, mantém-se no ponto de espera da 28. Tira, tira. 3191 autorizado, push com cautela. Será que o senhor está aguardo agora entrando na Índia? Salve Salvador, bom dia, estamos 3-2 no meio, livrando na Delta. Trate principal. Livre táxi aqui, Kilo e Pátio 3, estamos 3-2 no meio. 0. Juliette Bravo Delta para cópia. Prossiga, Solita. Juliette Bravo Delta está autorizado, Ilhéus, nível 080, Golf 677. A pista é a 28, saída Coral, manter proa até 3.000 pés, com curva à esquerda. O transponder é o 5136. Voo no 754, bem-vindo a Salvador, autorizado pouso, vento 210 graus, 8 nós, ajuste 1014, 1014, voo 1754. Livre o pouso na 28, gol no 754. Tá, decolagem, livre da restrição, suba para o nível 360, saída agora e transição Eval. 360, gole Eval, curva na esquerda para interceptar a 259, azul 4107. 3834, desce para 2.000 pés, ajuste no 014. Livre táxi, testa 32 no meio. Passa o táxi, vamos lá. Level 330, call the chief, frequency 125, decimal, 15, Juliette, Bravo Delta. Golf, Sabe Sete. Bravo Delta. Para o táxi 3191, sobre 5 alterna Guarulhos, 3 horas e 50. Mosquito. Tendo confirmidade? POB 51, alterna Guarulhos, 3 horas e 50, para o táxi. Torre, bom dia, até 3895, ponto espera 28, pronto. Até 3895, mantém o ponto espera. 95. Bono 754, no solo agora aos 22, vai livrar à esquerda, pode ter a posição na taxiway, aguardando para ingressar na taxiway alfa. Cliente esquerda aguardando para ingressar na taxiway alfa, voo 1754. Afirmo, bem-vindo a Salvador, frequência é 121 decimal 9, queira desculpar. Obrigado. Torre 3895 decola de imediato, se autorizar. A linha decola imediatamente, já 3895, vento é 200 graus, meia dúzia de nós. A linha decola 3895. Gol 1754, mantendo posição. Como 754, prossiga seu táxi via Alfa, chame para ingressar naquilo. Gente, Papatão Vitor Alfa Alfa, meia dúzia de milhas para o Transvez, através de Coral, contato radar. Buena Pro de Onda, reporte para mudança de planos. Ponto e reporte para ingressar no pátio principal, o Gol 754. Gente, aguardando, mantendo posição. Nosso Miturri 118, décimo meia. 86. Autorizado final, reporte estabilizado. Reportamento estabilizado, 3834. Então, 3834, indicada. Está iniciando redução, está com 230 agora. Sim, a gente reduz o número 2 para o pouso. Baixou e checou. 5-4, prossiga seu táxi, chame para ingresso no pátio principal antes da Juliette. Vai parar no... para ingresso táxi principal antes da Juliette, Gol 754. Aproximação, informa o vento, 190 graus, 8 nós, ajuste 1014, autorizado pouso. Recebe pouso na 28-93-96. Eu sou 935-3895, bom dia, obrigado. Bom dia. Zero, acena a edificação, João, acendo 370, aguarde a chegada, cara. Controle Salvador, boa tarde, então 3895, mantendo proa da pista, vai passar 3 mil pés. Então 3895, contato radar na decolagem, livre da restrição, suba para nível 340, saída Gole, transição exausta. Ok, então proa de Gole, ascensão 340, então 3895. Então 3834, passa o SAM já no localizador. 3834, complete final, chame Torre 118, decimal 6. 18,6, até logo. Usando 240 para 150. 14082, aciona identificação, autorizado chegada CARI, esse mantém nível 050. Identificou 050, azul 4082. Azul 4107, passa nível 140, chame Recife 133, decimal 25, alterna 126, decimal 4. Gol 3385, bom dia, azul 4107. Aguarde autorização. Guarda. 3174, decisão região 3574, vamos vestir a 3174. Queda, vai chamar o solo 219 antes de ingressar na Taxi Alpha, ok? 7. Salvador, boa tarde, até 9396, ele vai na sua escuta. Tá, 3834, pista livre, autorizado, pouso, vento, 200 graus, 79, 2014. 2014, 80 com 7, tá, 3834. Afirmo. Tá 9396 quilo, pátio 3, remota 13, 9396. 1-3-3-2-5-2-6-4, tá 3895, obrigado. Salvador, Alfa, lança onda, Proboy, Proboy, Abatango Vitor, Alfa, Alfa. Plano modificador 28, desce para 1-5-0-0-10, destino 0-4, reporte para ingresso no corredor Veracruz. É isso? Afirmo. É, eu tenho um plano seu aqui para São Paulo, Salvador, São Paulo, para 15h40, horário nível 240. Gente, eu vou passar pra empresa aqui. Gente. Tá 9396. Ok. É o azul 4061 na 9, quase pronto para sair, a senhora já tem a nossa subida? Oi, pro Gilete Bravo Delta. Para Campinas? É, 340. Ok, 340, vamos aguardar a autorização. Pode se ingressar na Taxi Alpha, tá 3834, bem-vindo a Salvador. 219, ingressa na Alfa, 3834. 82, desça para 2010, ajustando 014, autorizado final ele é azul, repórter estabilizado. 3010, 1014, sente o azul 4082. Qual vem, seu número? 3834, mantendo a taxiway Echo. 3834, autorizado cruzamento da Alfa, quilo. Reporte para entrada no pátio principal. Alfa Kilo vai chamar para o principal, tá? 334. está autorizado o acionamento, decola inicialmente com a curva para a direita. Se eu estou com o Charco decolando a 28, o Gillette Bravo Delta, ele vai para Ilhéus, ok? O senhor decola, eu vou coordenar com a PP e já para o senhor prosseguir com o controle até a paralela, ok? Boa tarde. Para Guarulhos, nível 340? É, afirmativo. A gente queria ver se conseguia coordenar pela uniforme RISC 50, que é Confins. Ali mantém, 3191. Mantendo a proa após a decolagem até 3.000, chame o controle. 1 no 9 decimal 35, Gillette Bravo Delta. Bravo Delta, Cássio. Patão Gillette Bravo Delta, contato radar, acessão nível 080, autorizado direto coral. 080, autorizado direto coral? Sim. Salvador 3834, autorizado pro número 7, confirme. 3834, portão 10. Ok, portão 10, obrigado. O 7, serviço alinhado, prisão nível 1210, prossiga com ponto seguro, em 120.9. Auxiliar um policial, a gente está dando uma vertical aqui na paralela, aí do São Rafael para cá, para o aeroporto. Gente, por quanto tempo fará sobrevoo na paralela, Guardião 01? É necessário para ver se a gente identifica aqui, se a gente elimina a possibilidade de estar no local ou se a gente acha. Gente, mantém 500 pés, reporte para retorno em Salvador. Reporte para retorno, fica na restrição de 500 pés, grava. Salvador, boa tarde, eu tá 3174, você escuta? 401 no controle. Escuta. Vou ir pelo litoral, tem uma aeronave que vai decolar. Ok, eu tô numa ocorrência aqui, eu tô com três motocicletas em fuga que balearam o policial tá no chão. Eu posso ficar voando aqui, se for o caso, a teste fica 200 pés. Não devo atrapalhar o eixo da decolagem. Sim. Grato. Grato. Para Guarulhos, decola da 28, Gola, Eval, mantém proa 3.000, primeira curva esquerda. 5157 aciona. 1935 é a saída, 186 é a torre. Controle. Afirma. Boa tarde, na sexta curta. Então, 3174, assina a identificação, autorizado de chegada CARI, desça e mantenha nível 050. Deu 050, após a intenção é fazer o RNAV da 28. Controle 6 do RNAV, mantenha a chegada, aguarde a autorização. Guardando, obrigado. Afirmativa, objeto 6741, chame para o acionamento. Chamará. O azul 4061 aguardando para cópia. 3-1-0. Na sua proa, o helicóptero da Polícia Militar Baiana mantendo entre 200 a 500 pés na paralela em perseguição a Meliange lá. Então o senhor provavelmente detectará no seu de cash. E após a sua decolagem, o senhor vai manter a proa agora até o nível 040 para chamar o controle, ok? O vento é 200 graus, 79, o ajuste é 1014, está autorizado a sua decolagem. Então avião ativo, tá ciente do tráfego, vai manter a proa até o 040 com controle o 3191. Afirma. 01, informação, papá. Então, 8001, acione identificação, autorizado chegada CARI, desça e mantenha nível 060. CARI, desce e mantém nível 060, então 8001. O 4061, cotejamento correto, chame para acionamento. Chama lá. 107, retoma a navegação na proa de Yield, se mantém a nível 362, para frequência do centro, 264, circulante 284. Sapatão Juliette, Bravo Delta, controle. Na escuta, Farita. Oi, direto para o São Coral. Alô, Grato, Coral, já para o Delta. Fala, é o 674 da web. Tan 3191. 3935, Tan 3191. A restrição da pista, senhorita, e está pronto o pushback acionamento 6741. 6741, restrições da pista são os últimos 90 metros impraticáveis. Está autorizado o reporte para táxi. Chama na grade. O voo 1974 é autorizado, não vai fazer. O Vitor Alfa Alfa, controle. Siga. Desce para 1500 pés, ajustando 0 no 4. Está descendo, até uma de 500 reais de piada. Sim. 4082, complete final, chamei torre 1118, décimo 6. 186, ciente, azul 4082. Controle Salvador, TAM 3191. 3191, no contato radar, suba para o nível 360, saída gole, transição Eval. 360, gole, Eval, TAM 3191. Salvador, Vitorino de Neto, prossiga. Solicito autorização para São Paulo, no 240, com sobrevoo em Delta. 0, autorização, altímetro no 0 no 4. 0 no 4. Sumo 397, aguarde cópia para São Paulo 240. Aguardando, voo no 397. 390 no rumo sudeste, voo 4082. Assistente, avistado, autorizado pouso, pista livre, vento 220 graus, 8 nós, ajuste 1014, azul 4082. Livre pouso, ciente, 1014, azul 4082. Em busca ao longo da avenida, abandonando depois da colagem do 22. Controle ciente. Grato. Nível 1-9-0, voo 1-9-4-1. Ciente, corrigindo. 6-0, chama Brasil, 1-2-4-2-5, área 1-2-6-5-5. 8-0-0-1, desça para nível 050. Nível 050, então 8-0-0-1. Chama Brasil, correção, retique 1245, secundário 2005.